Fantástica, o mais refinado conteúdo da internet. Isso é bizarro. É estúpido. Bizarro. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavi Estática. Eu sou o Diego Flayfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio. E aí, traças. Nossa, o Fábio tá meio melancólico hoje, hein? Tô, cara, tô com sono. Com o Ike. Fala, cambada. E com o Doug Lira, né? Isso! Isso! Isso! Pois é, e hoje a gente tá aqui para falar, fazer a terceira edição do nosso Gavi Estática, Isto é Bizarro, né? E dessa vez a versão só em vídeo, né? Essa edição de vídeo. Vamos pegar aqui as coisas bizarras que a gente vê aí por essa tal de internet, né? Tal de YouTube. Ah, o tema era esse? Você achou que fosse histórias de vida que te inspiraram, né? Eu achei que era histórias de vida que me inspiravam pelo YouTube. Quer dizer que o vídeo da cirurgia de pobre lá te inspirou bastante. Nossa, aquele lá... Como é que é esse da orelha mesmo? Boa tarde, meninas e meninos do meu Brasil. Eu, Vitória Secret, de Abravanel, ensinando um truque básico pra quem tem orelha de abóbora e não tem condição de pagar uma cirurgia plástica como eu. É uma pessoa homossexual que diz que tem poucos recursos, mas que ela tem umas orelhas de abano e ela diz que vai ensinar as pessoas como tirar, como resolver esse problema de orelha de abano em poucos minutos, com nem sei quanto é custo. Quanto custa o Super Bonder? R$2, R$3? Para o problema. Super Bonder é uns 5 conto aí. Ah, é? Por apenas R$5. O indivíduo pega e diz que você tem que colocar uma gotinha de Super Bonder atrás da orelha. Ai, meu Deus. E colar. Aí você fica segurando. Você põe aqui, segura, fica segurando. Você acha que é fácil? Melhor é quando ele tira o dedinho e aí tá uma orelha colada e a outra parecendo a parabólica que levantava no ombro do Cybercop lá. Como é que ele descola depois? Essa é a minha pergunta. Água porque... morna na orelha, né? É, não, mas o Super Bonder, na verdade, com o tempo vai saindo, né? Só pela oleosidade da pele já sai, né? Né? Dura só um tempinho, eu... só aquele Super Bonder lá. O fogo que quando eu vejo esse negócio, a minha imaginação vai embora. E aí vem merda na cabeça. Porque eu fiquei imaginando, tá, a bichinha pão com ovo, foi pra balada, com a orelha colada, encontrou um bofezinho, e aí se empolga, puxa a cabeça do infeliz, aí descola a orelha, sai sangue pra caralho, a pele descola, é o caos da terra. Provavelmente quando descolar vai ser uma orelha primeiro do que a outra, não vai ser a gente, né? Vai ficar uma orelha só, né? Mas o melhor desse vídeo é a hora que ele... Que ele cola o dedo junto com a orelha, né? Esse é o braço twist. Por trás da cabeça, né? Nossa, meu. E o outro, o amiguinho filmando lá. É bicha, acorde aqui, tá colado. Ai, bicha, para de filmar. Então, né, tem um vídeo aqui que eu separei que é da TV aberta, né, cara? Que, cara, YouTube mostrou que a TV aberta tem coisas boas, só que você precisa filtrar bem, né, cara? Mas você consegue achar as coisas legais. Aliás, ó, eu acho que quem começou com essa zica aí foi o Top 5 do CQC, cara. Será? Eu acho que não, cara. O Sanduíche Ishii é antes de CQC. Não, mas não, eles... Quem começou a reunir, né? É, eles foram mostrando que diariamente tem coisas, sacou? Sim. É, realmente. Então, vocês sabem o Brito Júnior, né, aquele... cara simpático lá do Programa da Tarde, é isso mesmo? É muito simpático. Hoje em dia. Hoje em dia. Ah, não, o seu é o Programa da Tarde, hoje em dia é o do outro vídeo. É verdade. Ele chamou o Tiririca e tal de Amin Kader, né? Quem? Quem sabe, nossa. Amin Kader. É aquele careca lá? É o careca. É o careca. Ah. Pra fazer uma coisa que é véia, cara. Não sei se você já viu esses testes, acho que não sai de baixo isso daí. Negócio de fazer o teste pra saber se o cara é viado, né? Diz assim, ah, como você pisa no cocô? Como é que você olha? Ah, cara, isso daqui na escola tinha essas brincadeiras, cara. Mostra a mão, né? É, nossa. Como é que você olha as unhas, né? Sabe? Esse tipo de coisa. Que tá muito batido já isso. É novo, isso aí tá bombando, né? Super atual. Então, qual é o lance? Esse Amin Kader começou a fazer esses testes com Tiririca, pra saber se era viado ou não, né? Aí, em determinado... O vídeo é bem chato, na verdade, né? Você vai vendo as coisas assim, só que você vai, é visível a falta de paciência do Tiririca com as brincadeiras. Ele começa a tentar improvisar pra ver se salva. Se melhora, né? É, ele começa a fazer umas improvisações lá. E tem um momento que ele vira assim e fala: oh, isso não é engraçado, cara. Tá amigo, 3-1, você, né? Não acha isso sem graça, não? Porque eu tô achando realmente. Pegar o papel amassado. Peraí, eu quero saber se... Peraí, gostaria de falar com o pessoal. Eu tô te ensinando. Isso é engraçado. Diretor, pelo amor de Deus. Eu sou palhaço, mas nem tô. Ele olha pra câmera, né? Fala assim, você acha que tem alguém assistindo isso? Eu acho que não tem ninguém assistindo isso agora. Eu acho que o Ibope tá caindo. Não, o melhor é o Marico, tá tacando um papelzinho nele pra ele parar. Tipo aquela mãe, sabe? Envergonhar, tipo... Para com essa! Ô, Doug, mas você notou, cara, que é tipo assim, os caras, tá todo mundo rindo, tá todo mundo feliz, né? Porque a galera do Brito Júnior tá na zona de conforto, né? Exato. Quando o Tiririca fala isso, o mundo desaba deles, né? E eu acho que, no fundo, eles mesmos notam. Cara, a gente tá rindo, mas isso não é engraçado mesmo, tá ligado? O Tiririca foi aquele plebeu que gritou na multidão, o rei tá pelado! É muito ruim aquilo, cara. Muito ruim. Mas o pior, cara, é que o vídeo, ele de certa forma dá uma vergonha alheia pelo pessoal, assim, da produção. Cara, o Tiririca tá sentindo vergonha alheia, cara. O Tiririca, cara. É. Verdade. Cara... Ele fala, Ami, você vai continuar com isso, Ami? É, porque o Carlos Lance eram 7 testes, né? Chegou no quarto, ninguém tava aguentando mais, né? Até uma hora, assim, que o Tiririca já tava ganhando os testes e tudo, né? Aí quando ele falou assim, vamos pro sexto teste, né? Aí o Brito fala, não, mas peraí, ele já ganhou. Aí o Ami fala, não, mas tem que terminar. Aí o Tiririca, Ami, quando ele fala que já ganhou, é que ele não quer mais. Ele tá com um toco na orelha, o diretor já tá falando na orelha dele, lá. Caraca, é verdade, não, mano do céu. E aí o Tiririca, por favor, né, ele é macaco velho de televisão, né? O Ami, quem que é a minha cara? O cara é do Tiririca, né, cara? É. O Tiririca, ele deu a pílula vermelha, né, cara? Tiririca é homem, Tiririca é homem, não é, gente? Eu ainda tô na minha dúvida. Programa da tarde é depressão, né, cara? Eu acho que você já podia puxar um outro vídeo, hein, do programa da tarde também, do Brito, hein? É hoje em dia aquele. É hoje em dia. Hoje em dia, os meus amigos hoje em dia. Caralho, é que você participou do verdade. Dia, né, Doug? Tem um vídeo que eu não sei se vocês já viram. Vocês sabiam, vocês têm conhecimento disso, Fábio e Ike? Não, peraí. Silêncio agora, que você vai contar pra mim o que aconteceu. Eu não conheço. Explicar isso direito. Explicar isso direito. O Guilherme já participou do Hoje em Dia, cara. Em que contexto? Qual era o contexto? Ele tava de enfermeiro, eu não sei porquê. Tava de cirurgião. Cirurgião plástico. Daí eu passo a palavra pro Doug, ele explica. Não é pijama, eu não tô vestido de pijama, tá, gente? Eu trabalhei durante muito tempo. É uma empresa de caricaturas, né? Em eventos. E aí o pessoal vai fantasiar de cirurgião plástico pra fazer essa brincadeira. Ah, estou fazendo uma cirurgia plástica com você, lá, lá, lá. E aí nós fomos convidados pra ir no programa do Hoje em Dia pra fazer uma gincana que seria tipo um retrato falado, que é o telespectador ia ligar e ele teria que adivinhar como é que é o rosto do diretor do programa. E ele ia ficar falando. Ah, ele tem um olho... X, e eu desenho. Tem um queixo assim, aí eu desenhava. Desenhava de acordo com o que a pessoa tava falando, sacou? Só que eu fazia caricatura. E aí foi isso, eu fui lá e fiquei famoso durante 2 semanas. E ficou dando risadinha, né, das piadinhas deles também, né? Fiquei, cara, porque... Faltou um Tiririca ali, hein, Doug? Porra, faltou um Tiririca pra falar, gente, isso aqui, ó... O Hugo, né, o famoso Hugo do Pauta Livre. Isso tá chato, isso não tá legal, isso não tá engraçado. E aí eu fui lá e o meu querido amigo, um beijo, Valdeir... Te amo. Filmou a televisão e fez questão de, lógico, colocar no YouTube e divulgar para todos os meus amigos. Amizade serve pra isso, né, cara? Tem mas mais ele outro não tá programa. Pra... A gente não tá aqui pra falar de amizade, tá falando de fim de casamento, né? Isso, cara, esse a vergonha alheia vai consumindo o ser, assim, cara. É, cara, esse... Saca quando você tá vendo a parada que dá tanta vergonha alheia, que você, tipo, cobre o rosto, sacou? Você tá dentro do seu quarto, 3 horas da manhã, não tem ninguém passando nem na rua, mas você cobre o seu rosto de tanta vergonha alheia, cara. Essa foi a minha reação nesse vídeo. É isso, cara. É exatamente isso, cara. Pois é, é um vídeo também no programa do Brito, que é um especial, o quê? Dia dos Namorados? Era especial, acho que Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. O que é que eles fizeram? Tiveram a ideia de chamar um casal que tá 50 anos casado. 54 anos. Era 54 anos casado, né? E a velhinha lá começa a falar, ele pergunta, não, ele é romântico, né? Ela, ah, Brito, você não imagina, vem aqui, diz que me ama, não sei o que lá e tudo. E o véu tá calado, né? O véu tá em outro mundo, cara. Ele também tava na Matrix. Olha aí, tem uma semelhança. Isso costuma acontecer, né, no programa do Brito. Ele tava na Matrix lá, e a mulher só falava, o véu não falava nada, né? Ele pergunta lá, não, é isso mesmo, Emanuel? Amo muito, né? Mas vem cá, você nunca pulou a cerca, não? Não vou dizer que nunca pulei, né? Caminhoneiro, né? Cara, e daí, cara? É uma sucessão de vergonha alheias. Que a mulher vira e fala, bem, você entendeu a pergunta? Não, e o legal é que ele vai falando mais de... Não, moço, isso aí foi passado, isso aí... Pra lá ficou, pra lá ficou, e essa agora que eu amo. Inclusive, essa é uma frase que eu costumo falar muito, né, Vi? Cara, é o Diego. Toda vez que eu falo alguma merda, a Vi olha com aquela cara e eu bato assim na coxa dela e fala, mas essa aqui é a que eu amo. Caraca, cara. Você tem sorte da Vi não cortar sua mão, né, na nossa país. A velha fala, né, não sabia disso não, pô. Não sabia não. É caminhoneiro? Caminhoneiro? Tô descobrindo agora. Cara, o clima fica muito bizarro, cara. Isso eu acho que é tipo a fossa que um ser humano consegue chegar, cara. Falando, ó, você falou o quê? Falou o quê? Fim de poço? Fim do quê? Como é que é? É a quê? Fossa. É a fossa? É. Fossa. Então, falando em fossa, né? Nossa! Que puxada. Falando em fossa, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, que, ó, tem que ser muito higiênico, porque as bactérias, elas vão se reunindo onde você menos imagina. Nossa, por cara. Por exemplo... Lavar com esguichinho é uma delícia. Cara, eu, sério, isso daí... Puta, tá muito vergonha alheia, né, isso aqui também. Dá uma angústia, né? Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas se esse pastor, cara, tivesse aqui perto de casa, eu ia no culto dele todos os dias. Nossa, eu ia... Sacou? É o trocadilho, culto. Nossa, cara... É, só porque é limpinho, né? Porque ele lava, ele não limpa. E ele vai conferir. Cara, isso é absurdo. Isso aqui é um vídeo de um pastor. O pastor tá lá, parece... É engraçado que no começo do vídeo ele fala, gente, temos que cuidar da higiene. Ele fala todo didático, assim, né? Você, nossa, ele vai falar um negócio super importante. E aí ele fala pros fiéis que tem lavar que lavar mãos. O... Eu queria ver esse vídeo alguns minutos antes, pra ver qual foi o ponto que ele ligou. Se foi tipo Doug agora também, né? Tipo de fossa agora. Não sei. Deve ter alguma ponte pra isso, né? Não sei se ah, é ele... isso. Ah, certeza que ele falou de Sodoma e Gomorra. Verdade. É, certeza. E antes, né? O que é que ele falou? Ele deve ter... Começou sim. Falando assim, vocês já ouviram o Pauta Livre? Aí foi ligando. Mas o auge desse vídeo, pra mim, cara, é a hora que ele fala: a mão você lava, o pé você lava. Que é lisinho. Que é lisinho. E o... você limpa? Cara, isso é muito errado, cara. É muito errado. E esse aqui também é... Olha, cara, como raios esse vídeo foi parar no YouTube? Porque é um câmera da igreja que tá ali filmando. Então, cara... É verdade. Ele, se brincar, foi o próprio pastor achando que tá fazendo um bem à sociedade por colocando aquele vídeo, cara. O cara não tem noção, pô. É o serviço público de higiene. Esse é muito absurdo. Aliás, dá pra fazer... Eu acho que ele teve algum problema muito sério, cara. Ele deve ter tido um fungo, deve ter tido alguma coisa. Bosta não. Bosta de gente. Que é pior de tudo. Tem mais algum de TV aberta aí? Pra gente fechar o bloco TV aberta. Ah, tem o do Cupim. O do Cupim era uma entrevista que ele tava dando. Ah, é verdade, gordinho. Eu lanchei sanduíche do Cupim, batata frita. Eu lanchei também refri. Eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só. Gordinho é clássico. Não, o vídeo ele tá aí, cara. Esse é um daqueles vídeos que, sabe, não tem controle mais. Eu comi um sanduíche. O foda desse vídeo, cara, é que ele tem o quê? 20 segundos? É muito pitinho. É, 27. É muito engraçado. Mas ele consegue... Meu, é um gordinho dando entrevista, né? Falando o que ele comeu no Diabo do Cupinho, é isso? Foi. Que achamos, né? Um restaurante, sei lá que seja. A gente acha que é uma lanchonete. Cupim, eu acho que é o vendedor que apelidou ele é Cupim, ele é corcunda. Esse daí, nossa! Esse daí não precisa nem de ver o vídeo. Tem que ouvir a voz do gordinho, só. E aqueles gordinhos. Puta, eu adoro esses gordinhos, cara. Aqueles ofegantes. Fica... É o Yonho, ele é muito Yonho. Fica respirando. Tipo o pão de batata. O pão de batata. Como é que é o nome do pão de batata? Pedrão. Pedrão pão de batata, cara. Esse eu nunca vi. Foi você que falou? Você nunca... Quê? Eu nunca vi o Pedrão pão de batata. Pedrão. Parou, velho. É rapidão. Não, vê aí, pelo amor de Deus. Pão de batata. Ele come calzão. Pão de batata. Cara, na hora que ele fala pão de batata, parece que a alcalina dele tá acabando. Pão de batata. É slow motion, né? Na hora, assim. E ele é muito... Nossa, ele pra mim é... O que é o paulista? É isso. Esse cara, né? Esse cara... Encarnação do consciente coletivo dos paulistas. Nossa, né? Meu, é muito, muito. Você acha saudável? Acho. Cara, é o Bossa. É o Bossa. Sabe o Bossa, Hermes e Renato? Bossa não. Da onde? Do Hermes e Renato. Não, eu não assisti. Né? É que eu sou conhecida lá no meu serviço como uma pessoa que não ri dos vídeos idiotas. É mesmo? Cara, tem um vídeo que eu tenho que mostrar pra vocês, cara. Nem não tá na pauta, né? É que é o seguinte, esse vídeo, todo mundo dá risada, menos a Viviane, e ela tá dizendo que isso não é engraçado. Deixa eu ver. Ó, mas é o seguinte, esse ainda não é o vídeo. Veja só alguns segundos do cara assoviando nesse vídeo aí. Pera aí, só pra você calma, ver como o cara calma. É. Depois eu vou passar o vídeo verdadeiro. Pera aí. Deixa eu ver. Você tá rindo disso? Ele tá rindo já do primeiro, cara. Não riu nem Olha do segundo. Olha a cara do maluco, é muito engraçado, cara. Vivi, ele tem bigode e mullets. Como é que você não vai rir disso? Olha a cara do moleque vendo o cara assobiando. Ele parece estar fazendo air guitar. Que horror. Tá vendo, Vi? Ó? Você tem problema, Vi. Caraca, Vi. Tem que rir mais da vida. Não, japonês não, mas tem esse humor, não, cara. Não é possível. Vê o que vale agora é esse aí, ó. Deixa eu ver o segundo. Verdadeiro. Enquanto eu vou continuar vendo o original, peraí. Tá. É legal a cara do pessoal vendo ele. Tipo, tem um cara que mó sério, meu. O cara dá um sorriso. Achei, cara. Como se tivesse num teatro. O cara de branco tá vendo uma ópera. Pô, tô passando mal, velho. Ih, o outro vai morrer. Caceta, maluco. Caralho, mano, não dá mais não, velho. Ó, o papo tá engasgado. Não consigo nem falar mais, cara. Vai tomar uma água. Ei, peraí. Acho legal, pode falar. Sigo e fim noite. Fazia tempo, cara. Fazia tempo. Muito bom, cara. Agora me digam, vocês acharam engraçado, cara? Viviane não dá um esboço de sorriso nesse vídeo, cara. Caraca, Vi, você tem um problema, cara. Asiático, cara. Eu só fico feliz, Vivi, que você ri da lei velho cagada. Fazia os bang bang, né? Esse pra mim, esse é top na balada, mas porra, esse tiozinho aqui tá de sacanagem. Mas a gente lá no serviço, a gente tem uma teoria de por que lá no Rio. Porque sem querer, a gente abriu a primeira versão dublada, cara. E o legal é você ver a primeira versão assoviada, né? Ah, e vocês estragaram a parada, pô. É, então, a gente acha que é isso, mas ela nega. Ela disse que ela não iria rir do mesmo jeito. Ah, mas não dá pra saber, não dá pra saber. É verdade, não dá. Cara, eu já tava imaginando como é que seria a segunda versão. É, você já tinha renderizado, né, cara, na sua cabeça já. Cara, foi exatamente, eu tava vendo ele assoviando aqui, falei, mano, que engraçado, né? Dá pra dublar ele, né? Pode crer. Aí você mandou aqui. Nossa. Esse é um vídeo que eu acho que pouca gente conhece, cara. Não, caraca, o pessoal repassando, não. Esse aí tem que espalhar. Caraca, aí. Caraca, Diego. Porra. Pode crer. Eu tô cara, suando, mano. O Diego quase morreu. Ele ficou assim. Ah, foi porque. É o seguinte. É porque o cara mostrou esse vídeo aí na hora do almoço, né, cara? E eu tava comendo vendo isso. Cara, eu acho que saiu pelo nariz, cara, o arroz, sei lá. Eu quase morri, cara. Excelente, cara. Excelente. Agora Deus puxou, compara mais a esse, cara. Todos os outros. É, agora. Já era. Não, mas eu dei muita risada com o da galinha também, cara. Galinha Rafinha, galinha não Rafinha. Conhecia. Ah, vai, puxa da galinha Rafinha, por favor. Há 8 dias atrás, nós viemos aqui na casa da Dona Genesira por conta de um arrombamento que houve aqui na casa da Dona Genesira. E levaram a galinha de estimação da Suzana. Tadinha da galinha Rafinha. Então, da galinha Rafinha, cara, é um que. Ele poderia ser fake, mas esse pessoal não consegue atuar tão bem, cara. Não. Você tá louco, impossível. É no teste também, né, cara? É, se esse troço for fake, nossa, genial, é louco, né? Cara. Oscar tá aí. Filme estrangeiro, Rafinha, galinha Rafinha. Tá vendo? Desse eu ri. Nossa, mas esse não tem como, gente. Esse, se você não dá risada, viveu. Onde é que tá sua alma, né? Onde, exatamente. Tem um dementador do lado da Vi, né? Explica aí como é que é o vídeo da galinha Rafinha. É um caso de uma galinha desaparecida, né? Que mas é uma galinha de estimação. Cara, é de muita estima. Isso... Não, você de prestou atenção nessa frase, cara. É o caso de uma galinha desaparecida. Cara, isso já tá errado. Não é, é uma galinha raptada. É, sequestrada. Raptada. É sequestrada ela? Eu não cheguei a reparar isso. Eu notei que tem muitas coisas que eu não prestei atenção nesse vídeo, cara. Porque a parte que a mulher fala das penas que atirou pra fazer peteca... Ui, criar minha bichinha desde pequenininha. Eu peguei ela pra criar, tão sabendo ela, entrava pra dentro de casa, vinha pro meu quarto. Aí eu chegava, quando eu saía, eu dizia, cadê minha princesa? Ela pegava, vinha toda a carreira, vinha pros meus pés. Eu peguei até uma peninha dela. Eu tinha uma peninha no chão, disse, Rafinha, eu vou pegar suas peninhas, juntar e fazer uma peteca. Fazer uma peteca. Inclusive, e a parte depois que eu acho que é a mãe da dona da galinha, né, que fala, cococó, cococó. Cara, eu dei tanta risada nessa parte que eu não reparei depois, só na segunda vez que eu escutei, né? Que a galinha era cheia dos mimos, que dormia no berço, dormia com até 9 horas da manhã com dormia mosquiteiro. Dormia com mosquiteiro. Os piolhos dela não saíram, né? É. Não, que ela é alérgica às muriçocas. Meu Deus. Na verdade, o vídeo é um apelo pra devolverem a Rafinha, né? Que já virou, né? Tá na panela de alguém há muito tempo. Não. A Viviane tem novas informações. Eu vi o desfecho, cara. Aí... O cara que raptou a Rafinha vendeu para um sitiante. O sitiante não sabia. Quando ele viu o negócio lá, que ele ia devolver a galinha, mas a galinha morreu de tristeza. Morreu de tristeza. Aí depois ele, o repórter foi lá filmar a galinha morta. É um cadáver. Não, e o pessoal reclama dos jornalistas do Ego, que falam que eles estão sem matéria, né? Caetano Veloso atravessa a rua, né? E a galinha Caetano Rafinha, Veloso cara, o que é isso, cara? Não tem o prêmio de jornalismo no Brasil, um Pulitzer nacional? Mas não, um dos comentários desse vídeo aqui é que o cara, o jornalista tinha que ganhar o prêmio ESSO de jornalismo, porque o cara, ele conseguiu não rir, né? Então ele é quase um monge, né? Cara, isso um é verdade. Monge. Eu ia comentar isso no Como esse ser não dá risada, cara? Ele fica sério, né? Tipo, caralho, né? Puta... Realmente ele tá no clima, cara. Realmente ele pode estar triste mesmo também, né? Ele pode ser do mesmo nível ali da galera. Ele era da cidade de conhecer a galinha Rafinha, vocês não sabem. Cara, e esses programas policiais, né, do Nordeste, eles são... Todos eles são obras de arte do humor, né, cara? Nossa, vide o símbolo máximo que é o Jeremias, né, cara? Jeremias, o clássico. O que é o Jeremias, né, cara? Acho que foi até o primeiro, sei lá, cara, no primeiro viral, assim, de YouTube, assim, que teve no Brasil. Antes de YouTube, Jeremias, cara. Era aquele site que tinha um monte de uns vídeos, compilação, assim, que você baixava o vídeo, sabe? Nossa, pode crer. Eu vi nesse site, assim. Isso é muito antigo, cara. Já pode entrar naquele, no vídeo or concurso que foi feito lá na Alagoas, né? Cara. Nossa querida terra, nossa querida Maceió, né, Diego? Verdade, cara, tá vendo? Nem só o Djavan em podcasts que sai de lá. Né? Só o Djavan em podcast. O Djavan, cara. Mas ela não fez bem feito. Não, fez bem feito não. Ela não fez bem feito. Esse vídeo aí, né, cara? O famoso velhinho que comeu e não pagou, né, não cara? Pagou. Cara, esse velho também tá em outra vibe, né, cara? Que não, ele... As respostas dele não tem nada a ver, né, com o não, cara. Não, cara, ele é um velho, simplesmente. Ele tá, ele não, tá não é só um velho, cara. Velho muito, muito me processa, assim, fora da realidade, sacou? Não é só a idade que faz aquilo, cara. Tem muita cara, coisa que faz aquilo junto esse com a vídeo, idade. Eu vi esse vídeo no Ratinho, velho. Nossa. É, a gente já falou que o Ratinho é o Forchan da TV, né? Quer dizer, já foi, né? Cara, eu já falei algum Gava Estática das propagandas de chanchada que aparecia no Ratinho na CNT? Não. Tipo, nossa, não CNT disso. Antes. CNT, cara, a gente assistindo lá o Ratinho, sei lá, 6 da tarde, ele dizia, ó, hoje à noite é cine porno chanchada, sei lá, vamos ver o que vai passar. E, porra, 6 horas da tarde mostrava, sei lá, um cavalo comendo a mulher. Sério, cara? Isso, cara. Nossa, cara, era desse nível, era, não, era cara. Desse nível, era desse nível? Nível, cara. Os filmes que passavam na CNT. Isso não tem no YouTube, cara. É Deep Web pra baixo, cara. Cara, mas pensa, essa época do Ratinho no SBT, ele passava tipo 8 da noite até as 10, cara. Tipo, 8 da noite você tá lá jantando com a sua família, e aí de repente tem uma prostituta da bunda murcha, dos peitos caídos, cobrando um velho que comeu ela e não pagou. E o repórter ainda fala. O repórter ainda fala, mas o senhor chegou a gozar. E ele fala, ah, fiquei um tempo no primeiro. Ficou lá, ficou enrolando, mas eu acho que isso não saiu na TV, cara. Isso tá com cara de ser bastidores. Que eu assisti o programa desse cara. Não é, não tinha essas coisas. Assim, tinha umas coisas baixas. Eu acho que era o Fica Alerta. É. Ou, nossa. Não sei minhas palavras. Não, esse é de Caruaru. Não, sem minhas palavras é de Recife, eu acho. É Caruaru. Né? Ah, tá. Caruaru? É, de verdade. E tinha um plantão de polícia também, que além dessas coisas bizarras, era. Tinha umas coisas bem violentas também, Fábio. Você lembra disso? Lembro. Mostrava o corpo do cara todo baleado. As crianças dando tchauzinho pra câmera. Cabeça lá, cara, estourada. Isso meio-dia. Você almoçando. Que horrível. Você almoçando, nossa, cara. Nossa, cara. Cara, eu não tenho problema. Não tenho tanto problema assim com nojo enquanto tô comendo, sabe? Mas teve um dia que eu tive nojo assim desse negócio, que era. Eles estavam mostrando um cemitério clandestino. Com escova assim, comendo olho de cadáver, sabe? Nossa, cara, e mostrando isso. Nojo. Mostrando isso meio-dia, cara. E você veja, o repórter que mostrava essas coisas virou prefeito de Maceió, cara. É verdade, hoje ele é prefeito. Nossa, cara. Ah, é o cara, é o Cício? É o Cício. Que não é mais, né? Até Viviane já ouviu falar do Cício. Nossa, é tipo o Tropa de Elite 2, né, cara? Que tem o Datena. Exatamente aquilo, cara. Exatamente. Oh, mas o pior é que ele fez algumas coisas pra cidade, né? Ah, sei lá. Quer dizer, até onde eu sei, né? Não sei como é que tá agora lá. Isso é bizarro, que me lembrou. Não é um vídeo engraçado, né? Mas é um vídeo de uma inglesa que vem pro Brasil ver como é que é a televisão no Brasil. Ela fica em vários programas, assim, ao redor do país, tipo, analisando, tal, culturalmente. E ela vai, se eu não me engano, lá pra, sei lá, Maceió, pra onde que é. E ela vai ver uma mulher lá que faz um programa tipo do Datena da vida, na hora do almoço. E a mulher mostra um cara sem o braço, tomando facada no bucho. E ela, bota na tela de novo aí, olha só. Nossa senhora, que facada, né, gente? Que horror. Que meu, como assim, cara? Eu tô almoçando e tem um cara tomando facada no bucho. Isso me lembra de um vídeo que tem no YouTube também do... Como é que chamava, cara? Aquele Aqui Agora. Aqui Agora. Nossa, Gil Gomes. Gil Gomes. Aqui Agora. Já vi muito helicóptero daqui agora aqui em Osasco. Pra que TV, né? Pra que TV, ô Doug? A janela mostra mais. Tipo, do pessoal numa blitz, assim, na estrada e tal, o repórter, né, chegando no carro, assim, falando do que eles... Eu acho que eles aprenderam carro com droga, com não sei o quê. E aí tá, os policiais em volta, assim, tem um policial com a escopeta na mão, a escopeta do cara dispara sem querer e pega no braço do repórter, cara. Nossa! Isso, tipo, ao vivo, sacou? Tem isso no YouTube? Cara, tem, eu vou procurar isso aqui agora. Agora sim, o Gabestato aqui tá agora entrando no clima do bizarro. Né? Caraca, aqui agora, cara, eu acho que ele é mais velho do que esses plantões de polícia aí de... É a mesma Nordeste, época, né, não? É a mesma época. É da mesma época? Da mesma época. Até hoje existe, né, isso daí. Quem foi o cara que fortaleceu o formato foi o Alborguete, né? Isso aí já não é da minha época, mais não. O Alborguete é tipo anos 80 lá, meu. Começou na rádio, vendo com essa coisa de agredir o bandido. Vai me pegar aí, não sei o quê. Isso é dele, né? O Datena. O Gil Gomes, cara, ele dava cesta básica nos presídios. Nossa. Pra os caras não virem atrás dele depois. Sério? É. Nossa, não sabia disso não. Caralho, que bizarro. Não sabia disso não, cara. Eu acho que eu vi uma entrevista dele, assim, há muitos anos já. Ele dizendo isso. Caraca, o Gil Gomes. Nossa, a época do Aqui Agora, né? Pra quem é juvenil. Nossa, Aqui Agora bombou, né? Nos anos 90, né? Anos 90. Caraca. Eu lembro disso, cara. Bizarro. Eu lembro de ter visto isso. SBT, 5 da tarde. Era logo antes dos desenhos que passavam, isso. Não era? Isso! Alguma... É morte. Era tipo, sempre era Olaria do Nino, tiroteio. Aí o helicóptero em cima de casa. Eu pensei, eita, o pessoal daqui agora vai lá no Olaria. Ai, ai meu Deus! Ai, meu Deus, pegou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pegou na minha mão, mas tá tudo bem. Peraí. Faz um garrote aqui no meu braço. Faz um garrote aqui no meu braço. Pegou na minha mão, mas tá tudo bem. Faz um garrote aqui no meu braço. Faz um garrote aqui no meu braço. Esse cara é hardcore, malandro. É, tá tudo bem, né? É, toma um tiro de escopeta no braço, cara, e tá tranquilaço. O policial não tá nem aí, né, cara? É o braço do cara do chão. Ah, é esse aqui, cara. Eu não sei se o policial não tá nem aí, cara. Eu acho que ele... O susto que ele tomou também de ter disparado sem querer é meio que um choque. É legal que o cara vai prender o outro e ele fala: olha o garrote que me abra! Olha o garrote que me abra! Olha o garrote que me abra! Bizarro, o braço do cara quebrou, velho. Porra, não. Quebrou parece que em dois lugares, cara, com um tiro. É, o braço do cara tá todo estraçalhado. E o show do horror, cara, eu acho que a pior coisa do YouTube são os links relacionados, cara. Exatamente. É. Você vê uma merda muito grande no YouTube, do lado tem uma pior. E aí você vai se afundando até chegar na Deep Web. Tem um portal do YouTube, né, cara? É uma das formas de você entrar na Deep Web é nos relacionados do YouTube, né? Uma hora você chega lá. Cara, isso daí é uma dica suprema, cara. Você assistiu um vídeo Peraí, muito que eu lembrei bizarro do vídeo do cara suviando, velho. Tem que esquecer. Foi mal, desculpa. Cara, é tipo alvejante mental, né? Pra tirar as imagens da cabeça. Foi mal, Doug. O Gabestasca tem que... Ele tem que começar com a música do cara subindo. Vai começar com isso. Eu perdi o que eu tava falando. Que aí você lembrou também, né? Não, você tava falando. Lembrei que era... Ah, sim, uma coisa que... É uma mega dica. Você vê um vídeo bizarro e vai pros comentários, cara, que aí a coisa fica boa. Ali que tá a cerejinha no bolo, cara. Porque os comentários são muito bons. Principalmente quando é coisa polêmica, assim, cara. Eu adoro. Negócio de religião, política. Cara, eu ia falar isso. Sabe o que é certo, cara? Vai em qualquer vídeo de desastre natural. É, tipo, por exemplo, aqueles negócios do Japão lá, de tsunami. Vai ter brasileiro falando assim: ah, ainda bem que o Brasil é religioso e não acontece isso. E vai ter um monte de ateu e um monte de religiosozinho brigando, cara. Sim. Negócio infinito, sabe? É. Isso é sempre, cara. Mas isso sempre. Não é só nesse tipo de vídeo, não, cara. E se você for num vídeo de videogame no YouTube, eu acho que você vai achar esse tipo de gente brigando. O cara perdeu, sei lá, a vida do Mario, né? E tá lá assim: é porque essa pessoa não é de Deus, né? Porque se fosse de Deus, ele tinha pego a vida. Ou então é o inverso, né? O ateu chegando e falou assim: ah, então quer dizer que você acredita em contos de fada? É. Nossa! Jogando, cara, a isca assim. Fazia os Bang Bang, né? Os filmes, filmava os filmes do Bang Bang. Mas graças a Deus eu meu vizinho, né? Ele viu o edital, eu se inscrevi e graças a Deus eu contemplei lá com a Lei Velho Cagado, né? Ganhei 200 mil real, aí investi, né? Comprei carrinho de coco. Graças a Deus, nunca mais mexi com esse negócio de cinema. Isso não é coisa de Deus, não. O coco, eu boto coco no carrinho de coco. Coco. Aí eu saio, né, carrinho, eu falo assim: ó, o coco. Coco. Aí eles vêm, né, eles falam: quanto que é o coco? Aí eu falo: é o coco, é 3 reais. Aí tem água de coco, tem o coco, tem dois de coco. Tudo que é de coco dá pra fazer com coco. Coco. Graças a Deus, agora é só coco. Coco. Adora coco. Adora. Chega em casa e eles falam: pai. Aí eu falo: o quê? Aí eles falam: cadê o coco? Tá no carrinho de coco. É coco, é... Esses meninos, é coco e punheta. O dia inteiro. Coco. Bate a punheta, bebe uma água de coco. aí vê desenho. Eu falo com ele, esses desenhos aí, esse não existe não. Isso é um. É um homem lá que faz com a mão isso aí. Vai, mas quer ver desenho, vê desenho. Agora, desenho de coco ninguém faz. Acho que pra fechar dá pra puxar o da Lei Velho Cagado. Que é foda, né? Que a gente fala de um, puxa outro, já lembra de outro. A Lei Velho Cagado, cara, ela é legal que não é só um vídeo engraçado, ele tem um protesto. Ele tem uma mensagem, tem uma mensagem. Tem uma mensagem. É uma forma de crítica que o cara fez. Uma crítica social. Verdade. Não, mas é mesmo. Ele não tá meio que falando daquelas leis de incentivo. Da cultura, não sei o que. Lei Rouanet, lei do audiovisual. Lei Rouanet. Que é o cara vai lá e faz qualquer bosta lá. A melhor coisa que o cara pode fazer é comprar um carrinho de coco. E mexer com esse negócio de cinema, isso não é de Deus, né? O que eu gosto é isso, cara. É, essa parte realmente eu acho que é uma crítica muito engraçada, cara. Que ele fala, mexia... Tipo, o que você fazia antes de ir pra lei e veio cagar? Era cineasta. Cineasta, como assim? Mas não é coisa de Deus, não, né? Fazia uns bang-bang, né? Comprei carrinho de coco. E eu gosto dele... Cara, eu gosto dele vendendo coco. Porque ele fica... Coco, ele mostrando facão pra pessoa. Coco, parece que vai esfaquear a pessoa. Na hora que ele vai cortar um coco, que tem uma pessoa que sai correndo. Isso! E ele taca o coco no chão, ele não sabe cortar o coco. Não, cara, e o jeito que ele fala é muito engraçado. É, e cara, pra mim, essa é a frase que quando eu mostrei esse vídeo no trabalho, pegou lá com alguns camaradas, que é... Tudo que é de coco dá pra fazer dá coco. Pra fazer dá pra coco. Fazer coco. Muito boa, cara. É um alimento versátil, né, cara? É genial, cara. Tudo que é de coco dá pra fazer com coco. Tudo que é de coco dá pra fazer com coco. Praticamente tudo... todas as frases desse vídeo são hilárias, cara. Exato, cara. E vocês viram que tem uma continuação? Vi, eu ouvi falar que ele chega assim, ele compra o coco por um real, vende 80 centavos pra sair logo, né? Isso. Pra vender logo. E o legal é que ele tá naquele mesmo matinho. Aí tem uma hora que o câmera fica filmando o fundo, assim, do bosquezinho. Aí ele... Eu já enterrou um corpo ali. Do nada! Do nada ele solta essa. Eu já enterrei um corpo ali, ó. Cara, eu fiquei imaginando agora. Isso é um exercício mental interessante pra gente fazer. Eu fiquei imaginando o cara da Lei Vem Cagado assoviando com o carinha lá. Nossa, cara. Seja dançando, qualquer coisa. Ele se estiver só do lado dele, cara. Vendendo um coco, né? Vendendo um coco, que seja. Seria, acho que, o melhor vídeo da internet. Ou então. Opa, não, passando mal de novo. Sabe como. Pra fazer essa montagem, sabe como é que faz? É simples, cara. Em vez de botar aquela criança, bota o cara do coco assim, olhando assim pra eles. Nossa, é verdade, cara. Dá pra editar essa zica, cara. O que mais? Quer puxar um pra fechar? Pra fechar, eu acho que podia botar um recado do Craquinho. Ah, cara. Nossa, bota, velho. Vocês viram o Craquinho, gente? Eu vi. O Craquinho, o que eu mais gosto do Craquinho, ele tem a sutileza também, igual do coco. Ele é curto, mas ele tem a sutileza dele. O Craquinho, pra quem não conhece, né, é um... Uma pedrinha. É o dolinho do craque. O dolinho do crack. O dolinho já é do crack, né, cara? É um dolinho em forma de pedra de crack. Exato. Eu acho que é o dolinho do bem, né, cara? Dolinho da galera, o dolinho, né? Do bem, muito perfeito. Porque o dolinho é do capeta, né? Exatamente. Mas o que eu gosto do craquinho é que ele fala, ele fala, como é que é mesmo? Gente... Parem de me usar, eu fico muito triste. Aí fica uma música tensa e ele... Até logo! Vai embora! Ele chora, né, cara? Ele chora, ele sai uma lágrima do olho dele. Oi, pessoal, tudo bem? Sou seu amigo, Craquinho. Estou aqui para falar uma coisa muito séria para vocês. As drogas fazem mal para a saúde e para a família. Parem de me usar, estou muito triste. Até a próxima, amiguinhos. Tchau! E aí? Alô, alô? E aí, beleza? Estão me escutando? Sim. Tranquilo. Sim. Beleza. Show de bola. Alô! Quando você desceu o dinossauro, o que você achou? Cachorro! Que porra é essa? Tá cachorro velho, tá cachorro quê? Esse é o melhor, cara. E você me diga quando você vê assim, o que é? O Márcio Canuto lá. É. Ai, caraca. Né? O que eu mais gosto desse vídeo, cara, é quando ele, o menino fala, cachorro? Aí o Márcio Canuto faz assim. São os detalhes, né, cara? É, cara. Não tem graça. A bichinha, gente. Pão com ovo. Olha o processo, olha o processo. Pode processar. Aqui, ó. Manda aqui, ó. Doug Lira, RG, 32. E é processar falando o quê? Dizendo que ele não é bicho? É. Não, oh, você rapaz. Pode dizer que é um fã do Justin Bieber. Sei lá, tá em Bristol. É aquele negócio, a gente não sabe o que é mais preconceituoso, né? Se você chama bicha ou tentar evitar, né? É verdade, sabe? Ô, Doug, você pode gravar aí também? Não posso, cara. Eu formatei o computador, eu não tenho nada pra gravar. Mas você quer que eu grave meu áudio? É. Só meu áudio? Ah, isso aí eu posso. Você queria gravar o quê? Não, eu achei que era tipo fazer um backup, sacou? Ah, não. Ah, não. Tá de boa. Ah, não, minha bela voz encantadora eu posso gravar. Peraí. Deixa eu abrir aqui meu programa aqui. Quando você formatou? Foi aquele dia lá que a gente tava gravando? Os e-mails mesmo? Não, aquele dia eu não consegui formatar. Ah, não. Foi bem depois. A gente formatou aqui também, teve que instalar tudo agora. É, a Vivi ficou esfregando na minha cara. Ai, formatei, deu tudo certo. Foi fácil. É fácil. Eu vou comprar um Mac, aí você vai ver. Que é. Ué, só você falou isso, vai dar um monte de erro, cara. Que a amiga minha do trampo, ela tem Mac, velho. Ela falou, ah, acabei de formatar o Mac. Falei, ué, como assim? Mas a gente tava falando agora há pouco. Ah, não, mas aqui o Mac, né, você formata ali, ele coloca todas essas coisas num cantinho, põe de volta e acabou. Falei, puta que pariu mesmo. PC é drive de imagem, drive de paint, drive de Photoshop, drive de som, drive pra... Drive de paint. Drive de... Ah, você quer ligar o computador? Tem que ter o drive pra ligar o computador. Tem que ter o drive de drive, né? Pra instalar os drives. Drive de drive. Drive de drive. É, mas você não tem o drive do drive, como é que você vai ter o drive? Não dá pra ter o drive. Ah! Os chefes de vocês escutam o Gavestad? Isso eu escuto uma vez, isso é engraçado, né? Falou com aquela cara assim, engraçado, né? Legal, nunca né? mais. Tudo, bacana. Tudo que é de podcast, faz em podcast. E aí pessoal, começa agora mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. O que é que temos pra falar depois de termos voltado à regularidade, né? É, não tem muita coisa não, né? Isso é desvantagem de ficar pouco tempo sem gravar. É verdade, não acumula mais. É, tá vendo? Vocês ficam aí falando regularidade. E agora? É, tudo bem, acho que a maioria das pessoas concorda que a parte mais chata do podcast, né? O pessoal que tá escutando agora, mas assim, não tem mais o que escutar mesmo, né? Vou escutar então esse bloco de notas. É, mas aqui no Gaveteiro, quem escuta bloco de notas pode ser recompensado no final. Verdade, olha, sai na frente. Não sei, joguei no ar, pode ser. Né? Então, em compensação, a gente vai ler alguns e-mails. Dessa né? vez dá pra ler mais um e-mail, dá pra ler três. É, só não leu mais porque não recebeu mais também, né? É, né? Qual foi o primeiro e-mail da gente? Então, eita. Eu preciso ver o nome. Pera lá, é o Emerson, peraí. Então, nosso primeiro e-mail aqui é do Emerson. Ele começa o e-mail dizendo assim, mestrando em matemática, Teresina, Piauí. Olha só, a nata dos nossos ouvintes. Pois é, né? Pessoa sempre. Graduada. É, pois é. Após ouvir os Nerdcasts e MRGs, busquei no Google semana passada por os melhores podcasts brasileiros e acabei encontrando vocês e outros podcasts interessantes. Através do prêmio YouPix. E não é do prêmio, né? Na verdade, era uma recomendação do YouPix, porque prêmio mesmo, né? A gente não concorreu. E no podcast passado, eu tinha falado, né? Que quem tivesse encontrado o gaveteiro através dessa postagem no YouPix se manifestasse, eu descobri que tem muita gente. É, né? Nos comentários o pessoal falou bastante. Inclusive, o carinha lá dos jogos do Steam, o Rude Bomba, que a gente comentou, que deu um monte de chave de Steam que a gente tava sorteando. É. Ele falou também. Ele comentou depois que ele veio através do YouPix. Achou a gente através do YouPix. Que coisa, hein? Bem legal. Continuando, então. Devo dizer que já escutei a maioria dos Gavestáticas e que minhas noites escrevendo a dissertação se tornaram mais divertidas. Abraços e continue com um bom trabalho. Aí, fez matemática aí, achando que você ia ver número, nem precisa escrever. É, né? Próximo e-mail. Vai lá. Você não acha isso sem graça, não? Olá, galera do Gavestático. Eu me chamo Thalisson Tavares. Sou de Juazeiro do Norte, Ceará. Eu descobri você... Juazeiro não é da Bahia? Juazeiro do Norte deve ser Ceará. Juazeiro, Juazeiro. O sul é da Bahia, né? Sei lá. Enfim, eu não acho que ele tá mentindo, não. Acho que deve ser coisa diferente mesmo. Juazeiro do Norte deve ser outra é coisa. É por isso que a gente não fez geografia. É. Tá vendo? Eu descobri vocês recentemente quando pesquisava por bons podcasts e os encontrei numa indicação do YouPix. Olha só. E com toda certeza foi uma grata surpresa. Já ouvi praticamente todos os casts e virei muito fã de vocês. Enfim, deixando de lado o momento fanboy, eu resolvi enviar esse e-mail pelo relato que um ouvinte fez no bloco de notas do Gavestática 65, onde ele dizia ter presenciado junto com seu irmão uma criatura bizarra em seu quarto. Segue o link do que poderia ser o suposto ser. No mais, continue fazendo o ótimo trabalho de vocês e um abraço a toda a equipe do Gaveteiro. Olha aí. Me passa o link. Passo. Vou clicar. Vai clicar agora? Eu vou. Então, o Thales mandou aqui o link referente àquela criatura que o carinha mandou um e-mail pra gente, falando que ele viu quando era criança. Ele e o meu irmão dele viu durante a noite na cama, né? Que tem umas ilustrações aqui. Qual é o nome do cara que mandou o e-mail pra gente? É o Thaleson Tavares. Não, não. O cara do e-mail. É o Sérgio. Sérgio, né? Tinha que ver com o Sérgio aí pra ele ver as imagens aí, se bate com o que ele viu. De repente, é tipo aquilo que a gente falou uma vez do Homem de Chapéu, né? Do Shadow People. Que é uma aparição recorrente, assim, algum tipo de ilusão de ótica, sei lá. Talvez. Parece o Golo, você viu? Eu vi, achei feio. Ele só tem uma perna? É perneta! Ou esqueceram de desenhar. É, acho que esqueceram mesmo. Coitado, né? Então, já que você falou do Sérgio, vamos ler aqui o e-mail do Sérgio. É, ele mandou outro e-mail. Olá a todos mais uma vez. Aqui quem escreve é o amigo Sérgio de Belo Horizonte. Gostei muito do último Gavestática e, embora não goste muito de videogames, prefiro RPG, foi bom relembrar meus tempos de Master System e Super Nintendo. Além disso, o tema me permitiu apresentar o programa para alguns amigos aficionados em games e que começaram a sua maratona do primeiro Gavestática até agora. Bom, quanto à história que contei no último e-mail, tenho mais algumas bem estranhas e, claro, o Senhor das Traças, quando gravarem algum Gavestática com temas semelhantes, me chamem. Sou eu? O Senhor das Traças? Não deve ser você, né? Ah, não, porque se fosse eu era a senhora, né? Você já notou que a gente quase não... Os ouvintes fazem mais essas referências de traços, ratos e tal do que a gente mesmo, né? Pois é. É que ele termina falando, poxa, se a bola já foi levantada, quem sou eu pra perder a oportunidade de me autoconvidar? Abraços a todos, que olha o próximo Gavestática não tarde a vir, Sérgio. Já deu pra ver que o Sérgio daqueles lá que quando fala assim, aí, bora almoçar? Ele vai mesmo, hein? É, ele não recusa não o convite de almoçar. Tem que lembrar dele, então, na próxima vez que a gente falar de alguma coisa de relacionada a mistério, ou história de fantasmas, sei lá. O Fábio tinha levantado a bola aí, dizendo que tava querendo gravar uma parte 2 lá de história de fantasma. Eu não sei, comigo não acontece muita história de fantasma não, cara. Será que com o Fábio tá acontecendo também? Sei lá, né? Você tem história não de fantasma, Vi? O pessoal não. Parou de sentar na sua cama? Parou, agora só você senta na minha cama. Depois de casado, o espírito vai embora. Né? Agora vocês aí, ó, tem que fazer como o Sérgio, que apresenta o Gavestática pros amigos, os amigos fazem maratona. Vi, a gente tem que colocar em prática aquele negócio lá que ficou só no projeto, só na gaveta mesmo, que era o cartão fidelidade. Tem que fazer o cartão fidelidade gaveteiro. A gente manda em PDF, pode ser que a gente não tem... A gente não quer gastar com gráfico, a gente manda um PDF pra vocês. É, e falando em cartão fidelidade, não tem muito a ver, mas eu lembrei agora. Não é que parece aquele negócio lá do Criança Esperança Gaveteiro. É, Criança Esperança Estilo, não lembro o que é que eu falei. Mas foi alguma coisa desse tipo. Tá indo pra frente, rapaz, que a gente vai agora... A gente vai sortear mais alguns jogos. E junto com os jogos que a gente vai sortear, vai ter um dos... que foram mandados pra um ouvinte também, cara, que se sensibilizou com os gamers carentes, né, que não tem dinheiro pra comprar seus joguinhos, e foi nessa que o Ronaldo, que é um ouvinte nosso chamado Ronaldo, brilha muito no coração, mandou uma cópia de Left 4 Dead 2 também pra PC, do Steam, né. Com é o 2? É o 2, que é o que a gente tem também, né. Junto com a cópia do Left 4 Dead 2, uma reservazinha de algum Humble Bundle do passado, o game Brutal Legends, a gente também vai sortear pra vocês. Brutal Legends é um joguinho que eu joguei pouco, na verdade. E pra falar a verdade, eu não curti tanto o jogo. Mas a história dele é bem legal. Eu nem joguei. Mas você sabe que jogo é esse? Sei. É o de rock lá, que é com o cara dublado pelo Jack Black. A história é bem legal, bem divertida mesmo. Mas a jogabilidade não me atraiu muito, não. É hack and slash, sabe? Sei. Mas como diz o Caio Braga, hack and slash que não pula realmente quebra um pouco, né? Que você não pode pular no jogo. Ah. Pois é. E a gente ainda vai ter um terceiro jogo aqui, vai ser o jogo bônus, porque não é do Steam, é da Uplay, que é o... Uma prima bem pobre, né? A prima pobre, na verdade, do Steam é a Origin, né, cara? E o Play, eu não sei o que que é, cara. Não, a Origin não é a prima pobre. A Origin é... Na verdade, é a prima metida, né, cara? Que é tudo caro, é tudo caro. Não. Prima metidinha. Metida rica, mas o que... O Steam é tipo do gueto, né? Da comunidade. Que quer agregar a galera, assim. Já a Origin já é rei do camarote. E o Play, cara, é hipster, né, cara? Já é aquela... Eu tô tentando chegar, mas não tá no mainstream. É aquele que tá na porta da balada, sabe? Deixa eu entrar. É verdade. Eu só tenho conta na Uplay, na verdade, porque eu comprei o Far Cry no Steam, só que você compra no Steam, mas você tem que ativar também na Uplay, né? É que nem aqueles jogos que é da Live também, né? Que nem era o Batman antigamente, que nem o Fallout, né? Não sei se você lembra. O Fallout você tem que entrar na Live. Os da Blizzard também são assim. É, mas o da Blizzard... A Blizzard não vende pelo Steam, né? É, isso. Enfim, e eu falei o jogo, não falei, né? Eu só falei que eu play. É o Prince of Persia, né? Prince of Persia The Forgotten Sands, que eu ganhei aqui, teve um site gringo aí que deu algumas chaves pra mim. Aí eu ativei aqui na minha conta e ainda sobrou algumas chaves, bora sortear uma dessas pra você. Então fica o seguinte, Left 4 Dead 2, Brutal Legends e Prince of Persia a gente vai sortear pra vocês. Tivemos algumas reclamações, uma delas inclusive do Caio Braga, a gente tem que ouvir, né, que ele tem um número de fidelidade aí, prêmio, né, a gente tem que ouvir as reclamações dele. Ele foi o primeiro fidelidade, eu acho. É verdade, né. E ele fez a reclamação, acho que teve mais alguém que eu não tô lembrando agora, do sistema que a gente fez pra sortear da outra vez, que foi do comentário lá do Paulo, o Paulo é lindo, né. Ah, pô. Tinha que comentar em algum momento, Paulo é lindo, mas você completava a frase. Que apesar de ser criativo, acaba não dando chance para as pessoas que chegam depois, né? Então a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai usar o sorteio.me, né? É isso mesmo? Sorteio.me, né? .me. Que é o aplicativozinho do Facebook. Acho que alguém já deve ter visto aí. Vocês já devem ter visto em algum lugar. Que muita gente... É o mais usado. Coloca promoções. É o mais usado. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Vocês só precisam entrar lá. Tem que curtir o gaveteiro, porque senão ele não deixa você participar do sorteio. E... Tem como botar o link na postagem, Vi? Tem, a gente vai pôr o link na postagem. Pronto, a gente coloca o link na postagem, vocês clicam no link aí tem que permitir, né, o seu Facebook... Tem que ter conta no Facebook, né? Que ele é de preferência, né? É só curtir a fanpage do Gaveteiro e entrar no sorteio que a gente vai sortear esses três jogos. Vamos fazer o seguinte, vocês comentem também no Gavestática, que aí quem comentar primeiro, dos três vencedores, quem comentar primeiro tem a prioridade pra escolher o jogo que quer. Aí o segundo escolhe entre os outros dois que sobraram e o terceiro foi o que sobrou. Pode ser? Pra mim, pode ser. Pra você, pode ser, né? Pra mim, está ótima essa coisa que eu ajudei a inventar. Aí agora também não vamos deixar essa promoção rolando por muito tempo, né? Que senão o pessoal quer que a gente dê uma chance, beleza, então a gente dá uma chance, mas vamos fazer o seguinte, hoje é sexta-feira, o dia que tá saindo esse Gavestática, que é uma sexta-feira, então a gente deixa até esse sorteio valendo até domingo, pode ser? Até sábado? 24 horas só dá chance. Não, já, acho, né? Acho que até domingo, né? Até a domingo. Gente é meio palhaço, né? Porque a gente é palhaço, mas nem tanto, mas também não exagera. Então ele deixa 48 horas, até domingo. Até as 11h59 do domingo. Que aí depois já é segunda, meia-noite. Assim. Mas quem vai ficar acordado pra sortear esse negócio essa hora? Ué, mas não tem como a gente programar? Eu não sei se tem como programar a hora. Você vê que a gente planejou muito bem, né, esse sorteio. Tá, só, tipo, só tem o dia. Eu acho que ele vira meia-noite, mas eu não tenho certeza. Gente, vocês não vão pegar no nosso pé se a gente errar por algumas horas, né? Entra aí, a gente sorteia. Segunda-feira à noite a gente coloca o resultado. É verdade, pronto. Só pra dar chance pro pessoal entrar no sorteio, beleza? Não... Leve muito a sério, que é só um joguinho aí só pra interagir com o pessoal. Ah, gente, a gente devia cancelar esse negócio de sorteio, hein? O que você acha? E devia botar comentáriozinho, que é mais legal. Eu acho mais legal o comentário também, mas o Caio Braga não reclamou. É, né? E aí, agora tô na dúvida. Por que o nosso sistema de comentário é tão criativo, né? É verdade, foi tão legal da outra vez, eu né? Eu gosto desse sistema. Caio Braga, que se vira, escute antes. É verdade, Caio Braga, você se vira. Vamos mudar aqui. Mudou tudo. Esquece tudo que vocês ouviram aí. Que não vai nem pro ar, né? Você vai cortar isso. Não, vou deixar pro pessoal ficar, porque vai ter gente que vai parar de ouvir e vai tentar procurar o negócio pra achar logo, né? Pra participar logo. É, também tem que ouvir até o final. Ai, eu acho feio você deixar. Não, deixa, deixa. Então, qual comentário então tem que fazer, hein? Vixe, vai ser com o Doug Lira então que a gente vai fazer o comentário? Nossa! Até desafinei. O que é que a gente pode fazer então com o Doug Lira? Do céu, muita gente fala do queixo do Doug Lira. O Doug Lira tem uma fama no mundo podcastal por seu queixo protuberante. Aí no Frango Fino fizeram uma coisa que seria muito legal se a gente fizesse aqui, mas vai estar copiando o Frango Fino. Okay. Que eles falaram assim pra colocar o queixo... Como se fosse... Como se fosse filme. Filme. Ah, acho que eu vi. Não, acho que eu vi a sobrancelha, na verdade. É, que foi do Gui. Depois eles fizeram com a queixo do Doug. É. Mas isso daria certo, mas vai copiar, né? Então não era muito legal. Ele tá parecendo o Jovem Nerd Azaghal. E a perguntinha, hein? Perguntinha da semana. Podia ser alguma coisa relacionada com a cabeça estática mesmo. De alguma coisa que a gente falou bastante. Ah! Então foi o seguinte, parou tudo aqui, a gente mudou o esquema. Nesse Gavistática, vai ter aqui... Qual, era o Geninho que falava, fazia isso, Vi? Na Xirra, sei lá. Não, mas o Geninho falava se a gente tinha visto ele durante o programa. É, mas é mais ou menos licença poética. É quase isso. Agora, esse Gavistática vai ter o Geninho do Gavistática, gente. Vocês têm que... A gente vai fazer a pergunta... O Geninho vai fazer a pergunta aí. Vai ser você, Geninho. Vai ser você. Geninho vai fazer uma pergunta e vocês têm que responder nos comentários, né? Agora a gente vai ficar vendo se vocês estavam aí prestando atenção, ou se estavam jogando Minecraft, escutando Gavistática, não prestando atenção. Pra participar e pra ganhar esses joguinhos, você vai ter que botar no comentário a resposta. Vai, Geninho! E... Vai, Geninho! Vai, filhão! Qual era... Tá bom, tá no interior. De... Ai, vou falar com a minha voz, depois você afina. De qual programa... Essa é sua voz? Não, eu só tô afinando um pouco, aí você afina tudo. Ah, tá, entendi, vai. De qual programa da TV o Doug Lira participou e quem foi que fez a gravação e colocou no YouTube? Gostei. Pronto, falei. Pronto, falei. E aí, gente, essa informação está nesse Gavistática. Você prestou atenção? É, agora que a gente pega quem é que fica fazendo outras coisas enquanto escuta o Gavistática. É, agora eu quero ver aquele cara que sabe que a gente tá sorteando joguinho e pulou direto pro bloco de notas, olha aí. Então, beleza, gente. Vocês aí no comentário, coloca aí a resposta de qual foi o programa de TV que o Doug Lira, nosso ilustre Doug Lira, famoso Doug Lira, né, por que não, participou. E o quê? Quem fez a gravação e quem colocou fez a gravação YouTube? Desse programa, hein? Hein? Quem colocou no YouTube pra todo mundo ver? Quem foi que colocou no YouTube? Beleza, né? Então o primeiro que conseguir acertar isso nos comentários vai ter o direito de escolher qual dos três jogos. Só lembrando, Left 4 Dead... Eu tô tentando fazer um sotaque, não tô conseguindo. Vou falar do jeito que eu falo mesmo. Left 4 Dead 2... Vai escolher entre o Left 4 Dead 2, o Brutal Legends ou o Prince of Persia. Lembrando que o Prince of Persia... Forgotten Sands é da Uplay, é uma chave da Uplay, e os outros dois do Steam, né? O primeiro que comentar... O primeiro? É, meu Deus, é que tá tarde. O primeiro que comentar com a informação certa tem o direito de escolher qual dos seis jogos quer, aí o segundo fica com... Escolhe entre os dois que sobraram, e o terceiro fica com a sobra, né? Que o terceiro, coitado. É, mas não é pra falar no comentário não, tá, gente? Espera a gente entrar em contato pra escolher. É melhor. Melhor pra... Porque às vezes tem... Às vezes a pessoa acha que comentou primeiro, mas como o Gaviteiro tem aquele dia aprovar, né? É. Aí pode acontecer isso, assim, né? A gente de contato com vocês, porque quando você vai fazer o comentário, você coloca o seu e-mail. Então a gente tem de contato com esse e-mail, não se preocupe não. Sabe o que tá aparecendo isso? Tá aparecendo aquelas perguntas lá, qual é a melhor pasta de dente do Brasil? Colinos, sabe? Você tem que responder mandando a cartinha, lembra disso? Tinha no Faustão. Mas é que é muito fácil, né, gente? Ó, vamos participar aí. Beleza, gente. Valeu aí pela todo o apoio. Pessoal, ficou feliz aí que o Gaviteiro voltou à regularidade, mesmo ainda sendo mensal, de forma geral, muita gente gostou, eu fiquei feliz com isso também. E agora podemos falar isso, né, Vi? Até próximo mês. Até o dia 20 do próximo mês. Ai, meu Deus. Que cara. Parece o recado do craquinho. É verdade, a Vi não conseguiu fazer uma voz, ela emulou a voz do craquinho. Ai, gente, até o dia 20 do mês que vem. Até logo. Até o próximo, pessoal. Tchau. The door is closed, I just lock it. I put my cock plug in your socket. The sun is getting bright like fire. You and me gets higher and higher. Call me on a kitchen fire. Only thing can stop us is flat tire. Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I...